Jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Participe desta vida, ela é todinha sua. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender o senhor Luciano Alberto Ribeiro e também a nossa gentil ouvinte que só colocou seu primeiro nome, Joanete. E eles querem ouvir com o conjunto Serenata do Zequinha de Abreu, aquele mesmo que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, a belíssima valsa branca. Silvio Caldas em arranjo do Radamés. O titio Silvio Caldas canta do pianista, maestro, arranjador Custódio Mesquita, mulher. Ainda para eles, senhor Luciano Alberto Ribeiro e dona Joanete, que nos manda um e-mail. Para eles, Nelson Gonçalves em nossa passarela musicada para defender em arranjo do Zacarias, do saudoso português Adelino Moreira, Argumento. Thank you.

www.radiousp.br, o nosso site da Rede USP de Rádio, para que você nos acompanhe por este mundão afora. www.usp.br/radiousp. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Homero Justino nos envia uma simpática missiva e ele está em nossa sintonia lá em São Paulo pela Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada. Ele reside no Brás e diz que todas as suas amizades também sintonizam a Rádio USP de São Paulo e elas, as amizades, ouvem. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, senhor Justino, e para suas amizades também, por que não? Saudosa Linda Batista, cantora da Rádio Nacional, irmã da Dircinha, Linda Batista em arranjo dos dias, do Lupicínio Rodrigues, a composição Vingança. Para o senhor Homero Justino do Brás, em São Paulo, ainda Orlando Silva, o cantor das multidões, em arranjo Lírio Panicali, do Oswaldo Santiago, esta melodia maravilhosa, em adaptação Na Balalaica. Gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Ai, mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Ai, me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver fora esse meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. O vinho, a